Muito boa noite, rapaziada. Vocês estão agora sintonizados na Rádio Pirâmide Perdida. Entrando agora no ar o programa Pós-Expediente, com seu locutor predileto, ele, Tio Phil. Boa noite, rapaziada. Aqui quem fala é Tio Phil. Muito boa noite pra quem sintonizou aqui na rádio agora. Tamo aqui direto da Pirâmide Perdida Record, começando mais um pós-expediente. E hoje a gente tem a honra de receber ele que veio diretamente do Flamengo, do bairro do Flamengo, Rio de Janeiro. Com vocês, meus caros, ele, Akira Presidente. Brá, brá, bá, bá. Salve! Tranquilidade, rapaziada. Valeu, Tio Phil, pelo convite. Tamo junto, forte abraço a geral que tá sintonizado ouvindo Pós-Expediente, direto do Pirâmide Perdida Records. Tranquilidade. Valeu, presidente. Isso aí, meu mano, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente aqui na Pirâmide Perdida, certo? Uma satisfação pra nós. Queria lembrar também aos ouvintes pra não esquecerem de mandar seus recados, suas perguntas. E vamos de som, né, presidente? Tá na hora, certo? Pós-expediente começando. Esse som aqui vai pra todo mundo que tá na estrada.